passado não encontra a solução. Há um vazio dentro do teu coração. Tua vida vai mudar, veja estrela da manhã, e é só voltar atrás. Olhe para o céu, ele é o verdadeiro amigo que me encontrou. Para trás, eu estou voltando. Para trás, o caminho é estreito. Estou voltando ao amigo que me esperou. Para trás, uma nova vida. Para trás, receber a bênção. Fixa os olhos no Senhor, que te demonstrou amor. Ele quer te dar um novo coração. Se você está aflito, porque um dia se perdeu, hoje mesmo tome uma decisão. Ele muito se feriu para a vida lhe dar, e hoje quer te dar um novo coração. Para trás, eu estou voltando. Para trás, o caminho é estreito. Estou voltando ao amigo que me esperou. Fixe os olhos no Senhor, que te demonstrou amor. Ele quer te dar um novo coração. Para trás, eu estou voltando. Para trás, o caminho é estreito. Estou voltando ao amigo que me esperou. Receber a bênção. Fixa os olhos no Senhor.